E o que nós trazemos hoje? Só pela introdução, essa música tão bonita, de um CD muito especial, porque ele traz a música de Saint-Preux. Aqueles que vêm de um tempo mais remoto, como eu, sabem muito bem que exatamente essa música fez muito sucesso. Esteve nas paradas e foi o momento em que Saint-Preux é um compositor de música clássica francês, que está agora com 61 anos e que faz algumas experimentações com música eletrônica e com música pop, e produz essas coisas belíssimas, mas é um estilo, não sei, de uma New Age. Música boa para relaxamento, para meditação, e é exatamente na linha desses temas que nós vamos hoje percorrer a nossa estrada. E por que que eu trago essa ideia de meditação? Por questão de sensibilidade, se baseia num trabalho que nós já fazemos, como eu sempre digo, que está naquele site www.acasadapedra.com.br, que é de estímulo e desenvolvimento da nossa sensibilidade intuitiva. E é óbvio que a nossa sensibilidade intuitiva, ela é muito sufocada nessa ênfase lógico-racional da nossa sociedade. E vocês vão entender isso, que pode parecer um pouco complicado, se eu digo que nós estamos com a mente hiperexcitada. A gente assiste televisão e você está fazendo tudo que você está fazendo com a mente muito acelerada. Nós vivemos consumindo as coisas que a mídia nos passa permanentemente e nós não temos nenhum momento de relaxamento interno em que a mente para e relaxa e se entrega a um simples sentir e não pensar do momento, focando aquele momento. Porque se você está assistindo um programa de televisão, sua cabeça está pensando em outras coisas. Você está comendo sua refeição, sua cabeça está pensando em outras coisas. A nossa cabeça não para. Preste atenção, faça esse teste. E uma das coisas principais que nos ajuda a estancar essa mente maluca, porque isso é um desgaste enorme, é um estresse enorme. A gente não pode imaginar o quanto de energia que se desgasta com essa mente que não para, que está sempre estimulada. E hoje, ainda muito mais cedo, porque as crianças, desde cedo já com a internet, com toda essa vivência social mais aberta a essas questões e ao consumismo e todas essas estimulações dos joguinhos, eles não param, eles estão hiperexcitados, e por esse motivo a meditação, no meu entender, deveria ser disseminada em várias instâncias. Ela, assim como o yoga, hoje se fala o yoga, também, tanto a meditação quanto essa prática milenar que vem do Oriente, especificamente da Índia, estão sendo utilizados junto ao tratamento de pessoas com vícios em vários níveis, não só em drogas, mas em bebida, em compulsões, em pânicos, e também pessoas que têm manifestação violenta, até em recuperação de presos, e com muito sucesso. Outras práticas também têm tido boas respostas, mas todas elas ligadas a essa questão intuitiva, sensível, que é a arte, a música. E essa linguagem está faltando nos nossos tempos, está faltando nos nossos dias, e é essa a nossa preocupação. E é esse o nosso tema. Mas vamos falar um pouco mais sem palavras, só com a música. A música de Saint-Preux, exatamente desse CD, que é um CD que, na verdade, reproduz um LP, porque foi ainda na época do LP que ele foi gravado, ele é meio antigo. E eu confesso que nós aqui não tivemos acesso assim com tanta facilidade a outras obras, e que são muitas, do Saint-Prin. Mas este CD ele é encontrado com relativa facilidade. O título dele é Concerto para uma Voz. Vamos a uma outra faixa então. Thank you. E nós continuamos falando sobre meditação. Muitas pessoas têm a ideia de que a meditação tem alguma conotação espiritual ou até mesmo religiosa. Ela pode ser associada, na verdade, os orientais ou os budistas utilizam a meditação como parte do seu ritual. Mas necessariamente ela não precisa ser associada a nenhuma conotação espiritualista e muito menos religiosa. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer tipo de crença pode praticar a meditação. Aliás, isso é muito comum, porque a meditação é utilizada em grandes centros de recuperação de saúde, né, por médicos conceituados, porque os benefícios físicos e, sem dúvida, também psicológicos, mentais, são mais do que comprovados. Existe todo um benefício para o funcionamento do corpo e o funcionamento psicológico, pela tranquilidade que o ser consegue desenvolver com essa prática. E é alguma coisa muito simples e muito básica, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Talvez mudando alguns conceitos errados de que a ideia de meditação tenha que necessariamente ser associada a alguma prática religiosa ou espiritual, espiritualista. É claro que as pessoas que praticam, por exemplo, alguma seita ou alguma prática que tranquilize, por exemplo, a religião católica, a reza. A reza é uma forma de meditação, porque a meditação nada mais é do que você controlar de algum jeito, usar todo o artifício que você possa, esse fluir neurótico da nossa mente que não para e que não se concentra e não centra e não se centra em nenhum aspecto específico. Então, uma das coisas mais simples de meditação, e que não tem nenhuma conotação religiosa, é você simplesmente, isso é importante, se posicionar de uma forma em que sua coluna fique ereta, o mais possível. O ideal seria você colocar uma esteira, sentar numa superfície, possivelmente no chão, mas em alguma coisa que não seja extremamente macia, como um colchão, um sofá. O importante é que você tenha uma posição mais ereta e encontre uma posição sentada que não te seja tão desconfortável, e você preste atenção na sua respiração, mantendo a coluna ereta, se concentrando, fechando os olhos num ambiente mais calmo. Você simplesmente tenta concentrar a sua mente no ar que entra e atinge os pulmões e o aquece, e ele sai pelas narinas da mesma forma, com suavidade. E vocês vão perceber a dificuldade de ficar observando esse simples ato da vida continuamente, porque a tendência nossa é devagar em mil coisas. Você pensa em coisas que tem que fazer, lembra de coisas do dia, e no mais das vezes o que se faz é gastar a mente em pensamentos, teoricamente poderíamos dizer, desperdiçados, em inglês wasted thoughts, que são pensamentos à toa, pensamentos que não nos levam a nada, eles não focam, e nós não temos uma direção, um foco, e estamos sempre carentes, porque até naquilo que você está fazendo a sua mente não te permite uma troca mais profunda, e nisso nós estamos sempre longe do lugar que nós imaginamos estar. Então eu estou aqui conversando com vocês, mas a minha mente está pensando em outras coisas. Eu estou ao mesmo tempo centrado. Eu estou comendo uma comida e ao mesmo tempo eu não estou nem sentindo o gosto daquele alimento. Então eu fico carente, porque eu estou assistindo televisão, eu estou lendo jornal. Então isso acontece muito hoje, né? Que as pessoas até privilegiam essa ideia de multitarefas. É muito bom profissionalmente, mas não é nada bom para o seu estresse e para o seu equilíbrio físico e psicológico. Então é preciso desenvolver também essa capacidade de poder interromper esse fluxo até com relação a um benefício físico, porque o estresse nos pode afetar em vários níveis, e é comum hoje. Hoje você vê que há crianças estressadas muito cedo, e até animais, porque o animal, o cachorro, convivendo com o homem proximamente, hoje você tem manifestações de estresse também nos animais, o que é uma coisa impensável, né? Mas para vocês observarem o quanto essa vida tão acelerada e que nos estimula sempre a permanecer trocando de foco permanente, nos tira de uma concentração e de um relaxamento maior. Então a meditação é, em suma, uma tentativa de controle desse fluir ininterrupto. Ele vai vagar, porque não tem como não. Mas aos poucos a gente vai desenvolvendo uma certa maturidade e uma certa prática, e a gente vai conseguindo fazer isso com mais facilidade. Mais música? Então vamos lá. Thank you. Para aqueles que não pegaram o programa desde o início, o nosso roteiro musical é Saint-Preux com o seu Concerto para uma Voz. E são faixas retiradas desse CD, originalmente de um LP, porque essa foi uma gravação, em primeiro lugar, como eu já disse no início do programa, que foi feita em LP. E depois ela foi remasterizada e lançada em CD, e essa versão que nós temos. Então esse é o nosso roteiro musical. Mas nós temos um tema que é o nosso bate-papo de hoje, que é a meditação. Já falamos um pouco da importância da meditação, de todo o peso que temos de cobrança. Cobrança porque profissionalmente a nossa vida é difícil, nós começamos muito cedo e temos, mesmo os jovens nas escolas, têm que se preocupar com o seu futuro, o vestibular, conseguir um bom emprego para garantir a sua sobrevivência e o seu sucesso. Ao mesmo tempo, a vontade de ter todas essas coisas maravilhosas que são apresentadas, é o iPad, o iPod, e os joguinhos todos, e tudo isso é maravilhoso. Eu também me sinto fascinado por essas questões todas, e hoje a tecnologia está avançando de uma forma tão louca que você sai de uma loja comprando qualquer produto, uma semana depois ele já está ultrapassado e já saiu um modelo novo e que faz com que você se sinta mal. Até olhe para o seu aparelho, que durante um ou dois dias era o máximo, como algo que já deixou de ter valor, e a gente vai jogando tudo isso. Só que tudo isso nos dá uma questão de você estar sempre acelerado, focando nessas questões e nunca sentindo as coisas mais simples, olhando para um sol, sentindo um sol no corpo, vendo a beleza das cores, e nesse diálogo permanecer. E a nossa mente está sempre buscando coisas, pensando coisas que tem que fazer por muitas solicitações. A nossa sociedade está cada vez mais nos solicitando. Por um lado, existem vários especialistas que dizem que isso é muito bom, que os jovens de agora estão com as mentes multitarefas e entram, estão falando com 1.000 pessoas ao mesmo tempo na internet, e ao mesmo tempo estão fazendo a lição de casa, estão ouvindo música e cantando. Eu acho que isso tudo é muito bom, mas se paga um preço muito grande para essa mente hiperacelerada em outros níveis que não estão sendo observados. Primeiro é a carência, porque se você não se centra, por exemplo, no gosto da comida, você está sempre carente, então você vai comendo e vai precisando sempre de coisas muito fortes e muito estimulantes para sentir algum gosto, porque você não se entrega à percepção do prazer de uma música de fato, né? Por exemplo, a música clássica, para ser apreciada, não dá para se colocar falando, você tem que parar num silêncio e trocar com essa música. Ela não é música de fundo, ela é uma música com a qual você, dialogando, tira uma sensação muito mais infinita. E nós estamos perdendo essa sensibilidade, porque a nossa sociedade, infelizmente, embora esteja caminhando para tantos avanços e nos estimulando para outras capacidades e habilidades, está nos fazendo, paralelamente, crescentemente, perder essa básica natural, que é aquela que nos é mais fundamental, que é nos relacionar com as coisas mais simples da vida, da existência, e da natureza dentro de nós próprios, com calma, com tranquilidade. Você sentir a água no corpo quando toma o seu banho, você sentir as coisas mais simples, e isso se redunda até de você tirar mais daquilo que come, você tirar mais da música que escuta, do sol no corpo, e até da sua relação sexual, porque você desenvolve essa capacidade de estancar a mente. Eu escuto com frequência hoje os jovens se preocupando muito com a quantidade e não com a qualidade. O que eu digo com qualidade de vivência em qualquer nível é você retirar daí uma profundidade de troca. E muitas vezes a gente está vivendo muitas coisas, ou até com muitas pessoas, não quer dizer que a gente esteja se enriquecendo, continua vazio. Este é um ponto fundamental. Nós aqui, no nosso trabalho pessoal, na Casa da Pedra e todos que fazem parte, nós nos preocupamos com isso. A gente dá cursos, faz palestras em várias áreas e se alguém estiver interessado, entre em contato conosco, vocês têm um endereço e têm formas de acesso, porque é nossa bandeira nos preocuparmos com essa questão. Mas o que estamos trazendo de imediato e que ajuda muito, eu gosto muito de tocar nesse assunto, é que a simples meditação, uma coisinha tão banal que você pode fazer apenas 5 a 10 minutos por dia, faz uma diferença imensa. Mesmo sendo 5 ou 10 minutos, eu próprio encontro dificuldade. Eu preciso me educar, eu preciso me policiar, porque senão eu acabo não fazendo a minha prática diária, nem que seja por 5, 10 minutos. Então, uma das coisas que eu tento fazer é mais próximo do horário de deitar. Eu estou acelerado porque eu trabalho até tarde, eu mexo com muitas coisas e normalmente eu vou deitar quando é tarde já. Porque a gente que dá aula, é difícil, você não tem como a natureza às 6 horas da tarde já começar a se relaxar. Seria maravilhoso se isso fosse possível, mas não o é. À noite que as coisas começam a acontecer em muitas áreas e muitos níveis, e para muita gente, e para mim também. E então, uma das coisas que mais me ajuda, de fato, é a meditação. Eu coloco a minha esteira, na mesma que eu pratico o meu yoga de manhã, eu fico quieto, sentado numa posição que hoje já se fez confortável, que é a minha posição. Isso depende muito da sua conformação de corpo, tamanho de perna. Então, cada um descobre o seu jeito de sentar, só cuidando da sua coluna estar ereta, você manter. E veja que meditar não é dormir. Porque você dorme, mas a sua cabeça muitas vezes continua. Então, não é essa a questão. A questão é aprender a focar e controlar. É difícil a gente... Mas o importante não é você conseguir estancar os pensamentos. É você estar sempre buscando esses pensamentos que começam a correr e você voltar a um foco central. Pode ser na percepção do seu corpo, sentir as partes do corpo. Pode ser desenvolver uma imagem bonita que você queira. Algumas pessoas gostam de focar em imagens abstratas ou natureza morta. Imagine uma maçã, um quadro, e você fica sempre trazendo a sua mente, quando ela quiser vagar, de volta a esse ponto inicial. Eu gosto muito também de fazer junto com o relaxamento, que é o relaxamento básico e que é tão benéfico, que é você focar as diferentes, sentir as diferentes partes do corpo com calma. E então você vai dialogando. É incrível que em alguns momentos a sua mente fica sem palavras. Eu só sei que eu estava, antes desses 10 minutos à noite, com a mente hiperacelerada, e eu naturalmente vou ficando tão sonolento e calmo que aí eu tenho uma noite extremamente agradável. A meditação, ela nos ajuda a ter maior paz interna, e isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Mais música para nós? Olha, gente, eu quero dizer alguma coisa. Entre em contato com a gente. Se vocês tiverem interesse nesse assunto, e mesmo individualmente, tiverem dúvidas, queiram esclarecer alguns pontos, ou até fazer relato de como a sua tentativa nesse caminho, no caminho do relaxamento, no caminho da meditação especificamente, se você nos escreve, eu já disse como vocês podem ter acesso a nós diretamente, indo para este site www.acasadapedra.com.br. Lá vocês têm um linkzinho direto para mensagens, vocês podem utilizar qualquer um para contato, que virá direto para mim, ou então na nossa página específica dos programas de rádio, onde todos os programas que já foram apresentados estão lá para quem quiser acessar. Mas você pode entrar em contato direto, dizer da sua vivência ou da sua questão, e nós vamos aqui responder até diretamente a você e possivelmente incluir até o seu relato nos nossos programas. Porque é nossa intenção, aos poucos, também caminhar pelas questões que nos afetam no dia de hoje. E uma das questões principais que nos tira a possibilidade de sermos mais felizes com todas as capacidades naturais que temos, e uma delas e que não está sendo estimulada devidamente, é a nossa sensibilidade básica, natural, que é a nossa inteligência intuitiva, criativa, e isso vai fazer com que a nossa mente esteja muito mais aguçada e tenha condições de ser, inclusive, mais criativa e ter ideias muito mais inesperadas, porque ela está mais relaxada e ela consegue se afastar desse fluir e ter outras possibilidades de perspectiva, de ótica, de visão. Então, tudo isso é interessantíssimo. Foi um primeiro papo com vocês nesse sentido. Deixo ainda alguma música do Saint-Preux, do seu CD Concerto para uma Voz, com um grande abraço, com muita paz, e que vocês caminhem pelo caminho dos novos espaços internos de tranquilidade e de felicidade. Um abraço, e eu volto só com as despedidas finais já tradicionais do nosso programa, mas deixo vocês com um pouco mais de música. Oh,